DJ Vione. E aí, DJ Punk. Dominem esse animal. Em todo lugar que a gente se apresenta, a gente deixa aquele CD de marcante. Até porque a gente sabe que marcante contagia os nossos seguidores. E aqui em Paragominas, no Clube Nova Dimensão, não seria diferente. A gente vai deixar de presente aí pro Natalzão, pro Réveillon, esse CDzão de marcante. Alô, Ceará Dimensão, a gente tá contigo e não abre. Se é essa aí, Dimensão! O Búfalo do Marajó. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu... Segue o líder. Não vivo sem te ver. Os diferenciados. Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. Burinho Farrista. Ele é a sua primeira dama, Samara. Te amo tanto. Você nasceu pra mim. Meu assim. As mulheres viajam. Ela lembra. Elas lembram do amor antigo. Daqui a pouquinho tem a volta do DJ Darlan. Porque você mexeu com meu corpo. Agora sim ele veio pra ficar, pra domar esse búfalo. A vida inteira sonhei em ter você pra mim, meu amor. Curte aí. Você fez assim, me enganou. Obrigado, meu parceiro Magela. Rock doido, ele, o Alex JK. Me magoou, mas eu não deixei de te amar. Eu quero te reconquistar. Volta pra mim, meu grande amor. Simplesmente as melhores para nossos seguidores aqui do Clube Nova Dimensão. Alô, Ceará Dimensão! Vai! Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim. Vai demais, meu coração não. Obrigado, Fabrício! Promissão 2! Ele, Marcelo Cacá e Alane do Jaderlândia! Fugir de mim! Meu coração, não me deixe nesta solidão. Mensagem do Rubilota. A melhor sonorização do planeta. Tem nome e sobrenome. Eu sempre relembro. Nosso parceiro Bruninho, Barrista tá na área. Nosso parceirão. Alô, Chorão! O tempo passou. Alô, Nego Lindo, Nego Lindo. Esse é o Nego Lindo de Paragominas. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Canta! Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Isto é amor demais. Amor pra realizar. ele. Fala, rima. Alva. Não sei por que brigar, não dá pra aguentar. Vivendo assim contigo, sem carinho pra me dar. Essa situação vai levar separação. Porque maltrata tanto o meu pobre coração. Não sei por que brigar. Obrigado, sem noção de Paragominas. Vivendo assim, o Ronaldo Meirelles. E a louca de ser. Vai levar separação. Porque maltrata tanto o meu pobre coração. Essas mensagens que não param de chegar. No seu Orkut e no seu celular. Você vai ter que se explicar. Italo Henrique, querendo me enganar. Obrigado, Cássia Garcia, Gustavino e a Priscila. No seu Orkut e no seu celular. Você vai ter que se explicar. Essa aqui vai pro Kaique de Salinas, que ele gosta e dá valor. DJ Luciano, Jegão, da Supercell Celulares, o Alan e o Flávio. Não sei por que brigar, não dá pra aguentar. Vivendo assim contigo, sem carinho pra me dar. Essa situação vai levar a separação. Obrigado com muito carinho, meu parceiro Santos. Ele está na área. Um abraço aqui do Rione, do Punk e do DJ Darlan. É o Santos. E ele bate no peito e diz: qual é o teu som? Búfalo. O Búfalo do Marajó. Me pego a pensar no que eu fiz pra amar. De juras e promessas que fizemos. Tão lindo aconteceu entre você e eu. Não dá pra acreditar, será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar. Só um tempinho. Quero nem te perdoar. Obrigado, Santos do Ciborgue. Ele está ali. Tá doida. És minha vida, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Quero você, és meu calor. Quero te ver, meu beija-flor. És minha vida, meu amor. Oh, oh, oh, oh. Isso é Paragominas. Júnior Menção, a nossa mega tsunami, como sempre, arrebentando. Usando tanta emoção em mim. Alô, Ceará! Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Bora, meu parceiro Navalha, também lá de Tailândia. O Robinho dos copos personalizados. Mas por amar. Aqui com a gente, com você. Alô, Robinho! Não irei suportar, me ultrapassar. Sem ver você, se eu amanhecer, olhar pra lado e não te ver. Simplesmente as melhores. Cadê você? Pra você curtir. Pro teu bofe. Eu quero mais, um pouco mais. O quê? Mais, depois do amor. Quero carinho, um abraço, me dá por favor. Isso é? No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido. O Pelé, a Mary. Me leva pro... O Adriano Dog. Ah, você. E Adriano? Não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Vocês! Eu preciso do teu abrigo, meu bem. Por favor, faz isso não. Búfalo do Marajó. O negão mais poderoso do Marajó. Meu corpo seja falta de você ou não. Badalação. O Búfalo do Marajó. Espero que você confie em mim. Badalação. O sistema de áudio mais perfeito do Pará. Você tem que entender. E a galera delirando assim nas marcantes. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Sargento Rubiló. Você é tudo que eu sonhei. Ele é o assessor Demétrio. Oh, me diz como vou viver se te deixar. Lá vem mais uma. A gente chega aqui para Gominas, no Clube Nova Dimensão. Super lotado de ponta a ponta, galera! O Ceará é menção, segura mais essa! Tarde demais. É pipoco! Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. E hoje? Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida um novo príncipe, o som vai rolar. Obrigado, Luan. Luan da Revolução. Ele é fã do nosso Búfalo. O tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que eu me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que... Faz uma! Um abraço minha nossa amiga Carol, do Ouro também, lá do Baduval. Valeu! Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Oi. O quê? Obrigado, Sueli. Larissou e ela que está. Bom, o João e a Fernanda. O Josinei e a Juliana. Pra todo mundo. Nossos seguidores vão ao delírio. Oh, yeah, yeah, yeah. O marcante aqui no nosso animal, irmão. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Deixa eu registrar a presença e eu senti... do meu grande parceiro DJ Cleito Veneno. Um abraço, obrigado, viu, Clay? Satisfação em recebê-lo aqui com a gente. Alô, Cristiano Denão! O que sofri o tempo? Benivelto! Um abraço pra você! Alô, Rogério! Quando Rogério, você me olhar, só vai você passar o leite. É tão difícil como... Essa vontade louca de te amar, venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Vai vir mais uma, mais uma! Já tá rolando a live. tá aqui na live, Rocha. Vacilei, te peço por favor, não vá. É só os melhores. Aquele CD de marcante, galera. Duas lives na página do Darlan e aqui no Rione no Punk. Se liga! Eu quero é nós. Obrigado, Marcela, Camila, a Mário, Matheus das Patroas. Só pra te ter. Essa semana ele diz qual é a máfia. Está junto. A máfia da live. Você sempre te ama. Mais uma! Tem um. E quem não tem hora pra chegar em casa, põe a mãozinha no alto aí, meu irmão. Conta pra mim que eu te quero. Menino, vem de embora que tu vai ficar aqui do meu lado. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica manhosa, vai. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Darlan. Vem, vem pra. Vem. Vem aqui, meu nenê. Obrigado, Rafael e Yasmin. Quero te. Jéssica Ervilha. Gabia, Madalena, Wesley, o Denis. Mardem louco. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. O Miguel. Paixão. Não vem, que eu não vou mais te dar. Tem gente que tá na festa e também tá na live juntinho aqui, ó. Tarde demais, eu não. O quê? Vou mais permitir o teu olhar. Alô, Darlan, vem mais uma. Alô, banda RQZ. Vamos disparar o papai. Búfalo do Diferenciados, DJ Rione, é o DJ Punk. Amigo diferenciado, DJ Darlan. DJ Darlan, vai! Quando te conheci, logo me apaixonei. Olha a Fernanda do Nachibão! Vini Pinho Melo! Aos impulsos! Rony Barreto! Vem, Barreto! Vem, Barreto! Esquecer. Daqui a pouquinho tem o Darlan, viu, galera? Um prazer, meu amor, sou louco por você. Quem sabe canta? Meu amor, sou louco por você. Isso é Búfalo em Paragomi. Meu amor, me diga onde estás. O meu coração. Obrigado, meu parceiro Vinícius. O filho do Belém. Lindo de Paragomina! Sempre está e viver só para te amar. Te amo, meu grande amor. E que tal essa aqui? Gravações, Thiago Sampaio, o Digital Mídia, gravando tudo. Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca acabar. Lembra aquela noite quando eu te beijava, você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha, sem os teus carinhos, sofrendo pelo teu amor. Eu nunca te abandonei. Sendo Vinícius e o Renato. E Perpei também tá aqui com a gente. Valeu! cabina também, mandando os parabéns aqui pra Marcela Carvalho. Vamos lá! Não é normal. Me apaixonou. Aonde a Jarana FM, Marcelo Carvalho? Que o amor encontrou. Veneno, vem aqui, veneno, pelo amor. Vou te falar. Você não vai esquecer. Regiane, deixa o homem vir. Vem me até o amanhecer. Canta! Isso é amor. Eu não posso negar com você. Alô, Ciara, menção! O Búfalo do Marajó. Tá tudo o meu coração, se eu nunca te deixei na solidão. Não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá. Entenda, eu te amo e não vou te deixar. Se um dia eu te machuquei. Bora, Júnior Mersão! Foi uma loucura, uma empolgação. Agora escuta. Obrigado, tio Patinho! E a primeira dama, baby, de passarico e comitinho. Você. Vou te amar e vem curtir uma nova dimensão. Vou conquistar seu coração, curtindo com você. Que vão fazer você. É aqui no Clube Nova Diversão e a gente chega e detona. És todo o amor que eu pedia e que minha alma vazia eu queria. Olha o Júnior Menson, já tá naquela base, Júnior. És o que tanto esperava e que meus sonhos buscava. Que te descobri. Até fazes acender. Olha o Alander, o Flávio da Pronós. Já estamos aqui. Vamos dar lã. Coração, minutos para não. Chega! Sonho para ti. Você é Gigi Boa. És o amor da minha vida. E o destino já sabia. Bora pro parceiro Navalha! E tá aí, Lange do Benguim com a gente, valeu! Ele e o Robinho dos Copos personalizado! Aquele abraço pra você! Alô, Júnior Menção! Lá do Mega Tsunami! Onde hoje a gente teve o prazer de conhecer a potência desse som! Mega Tsunami Reuni Pang! A gente já pode passar por aí e dizer que Reuni Pang já passou pelo esse som! Búfalo. Aqui. Foi como no filme. O Búfalo do Marajó. Aconteceu. Eu tirei com um beijo. Depois me entreguei. Badalasson. O sistema de áudio mais perfeito do Pará. Alô, Sargento! Me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Quem sabe canta, vai! A distância me faz. Então é só que eu. Olha, esse CD vai ficar registrado aqui em Paragominas pra você escutar aí na sua casa ou no seu carro. Presente de Natal do Rione, do Punk e do Darlan. Matheus, o Everton de Paragominas. Machucam! Búfalo do Marajó. Oi! Você me deixou chorando com você. Quando se foi, nem disse adeus. Se parece criança pra você, por que chorei? Por que chorei? Te peço que volte pra mim. Obrigado, meu parceiro Igor. A família Bicho Solto de Paragominas. Te peço que Clinge. Volte pra mim. Após essa aqui tem o DJ Darlan. Parceiro Igor, gostosinho, ele já tá na área, para Igor! Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais viver assim, a noite... Chocado de ponta a ponta, não te encontrei. Paragominas, Clube Nova Dimensão, recebendo um animal, Búfalo do Marajó! Os diferenciados DJ Punk, DJ Rion, o Búfalo do Marajó. Ela está de volta mais uma vez. Agora a gente vai serrar alguém pra ir, né? Agora é Búfalo, a revolução.